brasileiro. Herói que não tá no gibi. Moleque beijoqueiro, olho feliz de saci, sorriso de escoteiro, pureza de colibri. Veja que eu quero ver. Beija que eu quero ver.